clara era o sol da manhã. Seu sorriso era doce, seu olhar um cântico. Mas Tomás, com suas promessas, só queria um jogo, um enigma, um contrato. Ele dizia palavras de amor, mas no fundo era só ilusão. Enquanto ela entregava o coração, ele jogava confiança no chão. Oh Clara, você não vê que o amor dele era só um véu? Na dança da dependência você perdeu o seu céu. Oh Clara, não se deixe enganar, a mentira pode até te abraçar, mas no final vai doer saber que o amor dele era só pra te perder. Tomás, com seu olhar de encanto, envolveu Clara com palavras de vento. Mas a verdade é que ele sabia que era tudo um jogo, um passatempo. Clara chorava às noites em busca de um amor sincero, mas a mentira a envolvia como um laço muito severo. Oh Clara, você não vê que o amor dele era só um véu? Na dança da dependência você perdeu o seu céu. Oh Clara, não se deixe enganar, a mentira pode até te abraçar, mas no final vai doer saber que o amor dele era só pra te perder. No sertão da vida, onde o amor é real, às vezes é preciso se levantar, aprender a reconhecer o sinal e não deixar o engano te desmoronar. Oh Clara, agora você vê que o amor dele era só um véu. Na dança da dependência você perdeu o seu céu. Oh Clara, não se deixe enganar, a mentira pode até te abraçar, mas no final vai doer saber que o amor dele era só pra te perder. Clara vai encontrar a luz, vai se libertar dessa prisão e aprenderá que a verdade é o caminho para um novo coração. Oh Clara, agora você vê que a verdade pode te fazer viver. O amor é real, não é engano, e a dor vai embora dando espaço ao novo.